um ser doido, um ser farol, um ser mil vezes suprimido, um ser exilado do fundo do horizonte, um ser gritando do fundo do horizonte, um ser magro, um ser íntegro, um ser altivo, um ser que queria ser, um ser na batida de duas épocas que se entrechocam, um ser nos gases venenosos das consciências que sucumbem, um ser como no primeiro dia, um ser.